Exclusiva FM. A rádio que toca você. Exclusiva. Exclusiva. Coming home, wait for me, and oh, oh, my love, my darling, I've hungered for your lonely time, and time goes by so slow, and time can do so. Still God speed your life. Memories light the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Thank you. exclusiva. Exclusiva! Thank you. Exclusiva FM. A rádio que toca você. Exclusiva. Exclusiva FM. 23 horas e 38 minutos. Thank you. Maxi, estúdio digital número 1 do Vale, informa a hora certa. 23:55. Exclusiva. Exclusiva. Thank you. Exclusiva FM. A rádio que toca você. Exclusiva. Thank you. minutos.